gostosa, dengosa, és top, é minha favorita, charmosa, fogosa, és top, é minha favorita. Quando desce e mexe, me excita. Eu fico maluquinho, paradinho, vendo você dançar. Elegância, postura, loucura. Sexy modelo, minha princesa, tu és minha popstar. Com um simples balanço, tudo vira encanto. E o meu mundo para só pra te ver passar. Tu és minha rainha, é a gata mais linda. És minha favorita. Mexe, me excita. Eu fico maluquinho, paradinho, vendo você dançar. Elegância, postura, loucura. Sexy modelo, minha princesa, tu és minha popstar. Com um simples balanço, tudo vira encanto. E o meu mundo para só pra te ver passar. Tu és minha rainha, é a gata mais linda. És minha favorita. Favorita.